Capítulo 1. Uma vez, tinha eu 6 anos, vi uma imagem magnífica sobre a floresta virgem num livro chamado Histórias Vividas. Representava uma jiboia a devorar um animal. Dizia no livro: as jiboias devoram as suas presas inteiras sem as mastigar. Depois disso, não se podem mexer e dormem durante os 6 meses da sua digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e, pela minha parte, consegui com um lápis de cor fazer o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. Mostrei a minha obra-prima às pessoas crescidas e perguntei-lhes se o meu desenho as assustava. Elas responderam: porque é que um chapéu nos havia de assustar? O meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia que digeria um elefante. Então desenhei o interior da jiboia para que as pessoas crescidas pudessem compreender. Elas precisam sempre de explicações. Foi o meu desenho número 2. As pessoas crescidas aconselharam-me a pôr de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e interessar-me antes por geografia, história, cálculo e gramática. Foi assim que abandonei, com 6 anos de idade, uma magnífica carreira de pintor. Havia sido desencorajado pelo fracasso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas crescidas nunca compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças estarem todos os dias a dar-lhes explicações. Tive então de escolher uma outra ocupação e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco por todo o lado, no mundo, e a geografia, é verdade, ajudou-me muito. Sabia distinguir à primeira vista a China do Arizona. É muito útil se nos perdermos durante a noite. Assim, ao longo da minha vida, tive imensos contactos com imensas pessoas sérias. Vivi muito em casa de pessoas crescidas, vi-as de muito perto, o que não melhorou muito a minha opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1 que sempre guardei. Queria saber se ela compreendia verdadeiramente, mas respondia-me sempre: é um chapéu. Então já não lhe falava de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me ao nível delas. Falava-lhes de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa crescida ficava muito contente por conhecer um homem tão sensato.